Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no ouvir. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutou, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Com as palavras, com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Oh, bendito teu nome eterno, e tu falas a quem escutar, de saúde e repouso. Alegria e paz eterna.